No nosso S2, se separa 2 do PES, o ajuste no 014, autorizado final, reporta estabilizado. Para 2 do PES, 014, informa estabilizado, é o normal do PES. Salvador, passageiro 2222. Prossiga. Solicita a coordenada final nível 1960. Aguarde. Câmara Salvador, só para prestar. Pode me faltar na minha? É 3 horas. Entre livre táxi até o ponto de espera, parte 1 na Índia, quando lá a torre. 118 decimal 95, ajuste no 0, no 4, bom voo. Ponto de espera no 0, no 8, 95, no 0, no 4, no ajuste, azul 4, 9, 5, 9. Mais um 959 autorizado ingresso, decolagem estona 0, vento 250 graus, 04 nós. Autorizado ingresso, decolagem na hora 0, 49590. localizada, localizadora, voo 1972. Voo 1972, completa com a torre 1895. 1895? 1895. 1895, obrigado. Voo 972, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajustando 0 no 4. 0 no 4, aguardando pista livre, 972. 28, chama centro Recife no 28, decimal 8. Recife no 28, 22, 28, boa noite, obrigado, senhor. Voo 1972, visão com campo. Afirmativo. Vento 250 graus, 04 nós, pista livre, pouso autorizado, informa pista molhada, dano negativo, chuva sobre o campo e o ajuste no 04. E repouso, 1972. Azul 4959, decolou aos 42, controle agora 1208. 208, grato. Controle o azul 4959, decolou na sua escuta. Azul 4959, contato cadastro para o nível de 120, saia da coral. 120 na coral, azul 4959. Voo 211, voo 972, solo aos 47. Obrigado. Sul 4959, a 5,3 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar está encerrado. Chame agora o controle Ilhéus na frequência 120.1. Santo 3520, boa noite, autorizado a chegada Mário, voa na Pro de Mário, descendo para o nível de voo 050. 050, Santo 3520, pode uma Pro de Dona ou externa? Se a Pro de Tato, Santo 3520. O filho número 2, no pátio 1, do pátio, do 14 remota para o pátio 1, 2, posição 2, do pátio 1. Sede autorizado da remota 14 do Pátio 1 para posição 02 do Pátio 1. É forte quando perde. 3520, desce para 2 mil pés, o ajuste no 014, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado. Voo 1172, boa noite, autorizada a chegada a mar, desça para o nível de voo 050. Oi, Capri, o voo 1972. 6520, contrata com a torre, ONU 1895. Essa é a bandeira 3520. 3520, boa noite. Já avisou com calma? Afirmativo. Vento 280 graus, 03 nós, pouso autorizado. Pista no zero, vento 280 graus, 03 nós, ajuste no zero no 4. Primeiro posto, 3520. Com o número 72, dia 72 mil pés, o ajuste 04, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, 104, com o número 72, 3 0. Controle Salvador, 3070, prospecto, 1150. 3070, autorizado a chegada à mar e desça para o nível de voo 050. Desce para o 050 na chegada à mar, então 3070. Papa Romeu. Solo Papa Romeu, está mais enviado em fome, como está enviado a boca na posição 12. Muito obrigado, boa noite. Muito boa noite. Cinco dois zero, solo ao 19, direita solo 1219. Nova Salvador, está 3, 4, 3, 5, 2, 0, 2. Alfa Juliette, portal 03, está 3520. Alfa Juliette, portal 3. Controle Salvador, TAM 3170, autoriza o voo na Proedidura? Voa direto e TAP, TAM 3170. Direto e TAP, TAM 3170. E desce ao 050. Ano Iadense, gol, 1172. Gol, 1172, completo com a torre, 1895. 1895, 1172. Salvador, boa noite, gol, 1172, sinal da ILS. X-ray na 10. Gol, 1172, Chaves, Albuquerque. Visual e baixa travada, gol, 1172. 8270 graus, 039, ajustando a 0 no 4, pouso autorizado, ajustando a 0. Autorizado, pouso na 10, no 0 no 4. Plano 172, sala de 28. Por gentileza, confirma se a pista está molhada? Plano 172, a pista está úmida no momento. Gente, 1172, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, Quilo, Pátio 3, quando lá, atende ao sinalizador. Alfa, Quilo, Pátio 3, ou... Atingiu 050, tá? 3170. Passo autorizado final, recorte estabilizado. Pode ir para, descer para 2000. Obrigado. Ok, autorizado, descida para 2000, ajuste a 1014, escuta 3050, tá? 3170. Salvador, muito bom dia, é o Gol 1192, informação web, alta fazendo tráfego para Recife. Polo 192, bom dia. Autorizado Recife, conforme rota, nível 370, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5527, controle 120 decimal 8. Fazendo 370, rota conforme plano de voo, pista em uso e a 10. Pode pular em curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, transponder 5527, controle de saída 1208, gol 1192. Polo 192, cruzamento correto no portão 62 e reporta pronto. Chamaremos quando pronto, gol 1192. Está brisando na final do ILS, o TAN 3170. Salvador 0, chame a torre, 118, 95. Confirme. 895 a torre, Tambobo. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, TAN 3170, boa noite. Pisino 70, boa noite. Cheque trem autorizado a pouso, pista na zero. Vento variável com dois nós. Informo pistão úmida. Ok, autorizado pouso na pista 10, TAN 3170.